cama linda que Deus no mundo botou. Mas fica feia, pois não quero meu amor. Mas fica feia, pois não quero meu amor. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Moça de Luanda, moça de Luanda, toma jeito, veja que faz o que diz. Moça de Luanda, moça de Luanda, toma jeito se quiser ser feliz. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Boca mais linda que Deus no mundo botou, mas fica feia, pois não quero meu amor. Mas fica feia, pois não quero meu amor. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Dandara, ei, dandara, ei, dandara, dandara. Moça de Luanda, moça de Luanda, toma jeito, veja que faz o que diz. Moça de Luanda, moça de Luanda, toma jeito se quiser ser feliz. Dandara, ei, dandara.